Afirmativo, tráfego avistado, vento 100 graus, 089, livre pouso, pista 17. Estamos acertando 97 com 181 na autonomia. 4 horas, alterna Guarulhos para o táxi. Copiado, Guarulhos. 4 horas, 181. Autorizado para seguir o táxi fim de alfa até o ponto de espera que estou no zero. No ponto de espera, torre no 8, decimal 612. Autorizado o táxi, fim de alfa, ponto de espera, torre no 8, meia. Boa noite, senhor. Boa noite, meu avô. Ingresso no 4, igual no 776. Quando 776, autorizado táxi via Juliette, o gate é o 04. Juliette para o 4, igual no 776. Mike Bravo uniforme, no seu solo 02, autorizado backtrack até o pad 5, a chance na frequência livre. Afirmativa, chance na frequência livre, até a próxima. Oi, Salvador, boa noite, Tan 3197, ponto de espera 10, pronto. Tan 3197, autorizado a linha aérea colar, pista no 0, vento 100 graus, com meia dúzia nós. Autorizado a linha aérea decolar da pista 103197. 3197 ao 06, o controle 119, da estação 8, bom voo. 098, boa noite, 3197. Salvador, muito boa noite. Passaredo 2224, uma milha para Cibra, trem baixo travado. 2224, tráfego avistado, vento 090 graus com 08 nós, 1013 no altímetro, no 0 no 3, livre pouso, pistão no 0. Positivo, pistão no 0, livre pouso, gente. Boa noite, 84, tráfego avistado, 1013 no altímetro, no 0 no 3, reporte passando marcador externo, baixar travado. Número 2 na aproximação. Sim, 1013, reportar ela passando travado, bom, 1884. 824, já passou a distância, embaixo travado, está 3.5 milhas da pista. Sente, aguarda apenas a pista livre. Sente. O passaredo 1-1 no solo, 1-2-1 no decimal 9. 1-2-1-9-3-2-2-2-4. 1-8-8-4, tempos autorizados, pistão no 0, 0-9-0 graus com 0-5 nós. 1013 permanece, altímetro. Positivo, pouso autorizado, 1013, gol 1-8-8-4. Alfa Juliette para o 4-4. Solo 1884. Solo 1-4, chamando 1-2-1 decimal 9. Confia para o 1-8-4? 1-2-1 decimal 9, solo. 2-1-9. Solo Salvador, muito boa noite, é o 1-8-4. 1-8-8-4, prossiga táxi via taxiway Alfa e Juliette para o gate 08. Alfa e Juliette para o gate 08 para o gol 1-8-8-4. Salvador, muito boa noite, Altan 3603, certidão de uniforme. Quando possível, Guarulhos, 360. Quem chamou foi o Tom, 3603. Perfeito. Afirmativo, senhor. Ô, 3603, qual a rota que você tem no seu plano? Informe, autorização Brasília. 3603, qual a rota que você tem no plano? Vamos lá, eu fiz o Lu 21 com fim, direto trilho, direto Porto Oscar. Foi feita alguma CHG, confirma? Negativo. Aqui a rota que eu tenho aqui no repetitivo é Pesulu 44, ok? Então mantém escuta, eu vou checar com o centro aí, Cip. Escuta, 3603. Volo 1003, número 2, Brasília, 360, aguarde. Aguarde, eu não teria só a saída prevista? Arbol Elefa, Arbol Elefa. Arbol Elefa, volo 1003, obrigado. Tá, 3603 para cópia. Salvador para Guarulhos, nível 340, conforme o repetitivo. Aerovia Pesulu 21 até Trivia, após direto Poços de Caldo, faz conforme rota. Recorda 10 com curva direita, subida Arbor, após LF. O controle 119 decimal 8 e o transponder 5167. Dado Guarulhos no 340, decola da 10, curva à direita, Arbor, Elef é a saída, Yopres 121, Trive, Motos, 198 ao controle, 5167, eu transpondo para o TAM 3603. Chame para puxa, senhor. Essa acusará. Foro 1003, cópia. Prossiga. Salvador Brasília, nível 3, 6, 12 a 0, Pesulu 7, decola curva direita, subida Arbor após Elef, aciona 5173, o controle em 198. Boa noite, Strip, baixei, por favor. Ainda não. A parte quando? 100 graus, 8 graus. Quartará, 5218. 198 é o controle, Salvador, gol 1-6-1-3. Chame para a puxa, senhor. Camará. Pisado, baixado e travado, TRIP 5218. TRIP 5218, pouso autorizado, pista na zero. Pisado, pouso, TRIP 5218. Círculo 2 no último solo, as 30, chamando 2, 1, 2, 9. Solo 1, 2, 1, 9, graças.